Olá, caros ouvintes, bom dia para todos. Começa agora mais um A Contas com a Música. Hoje vamos até 1986. A 28 de março desse ano, nasceu uma das pessoas atualmente mais influentes a nível mundial. Não é Carlos Bonaparte, mas sim Lady Gaga. Influente, diga-se, na música e na cultura pop. Vamos conferir as 10 mais do ano 1986, segundo a Billboard. Número 10, Robert Palmer, Addicted to Love. 9, Mr. Mister, Kyrie. Número 8, Survivor, Burning Heart. 7, Eddie Murphy, Party All the Time. 6, Whitney Houston, How Will I Know. Número 5, Mr. Mister, Broken Wings. 4, Patti LaBelle, Michael Donnell, On My Own. Número 3, Climax, I Miss You. Número 2, Lionel Richie, Say You, Say Me. Número 1, Dionne Warwick and Friends, That's What Friends Are For. Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos, Nuno Miguel na apresentação, a equipa do A Contas com Música despede-se por esta semana, mas volta daqui a 7 dias. Até lá! Número 10. We'll be right back. Número 9. Número 8. It's a Número 7. Número 6. Thank you. Número 5. Número 4. So many times, 3. Número 2. People in the park was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands when you feel you lost. I should.